Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao canal TecnoWeng. Nós somos alunas do quarto período do curso de Pedagogia Noturno da Universidade do Estado de Minas Gerais, da unidade de Ibirité. Eu sou a Andreina Meirelli. Eu sou Mariane Lara. Eu sou a Kelly Tainá. E eu sou a Larissa Malta. Bom, nós vamos falar hoje sobre sistemas operacionais na educação. E eu tenho certeza que muitos de vocês estão se perguntando o que são esses sistemas operacionais. E o nosso objetivo aqui é explicarmos para vocês o que são softwares livres e proprietários, os sistemas operacionais, suas vantagens, as diferenças. E nós também vamos dar um exemplo de sistema operacional livre para ser usado na educação, que é o principal. De início, eu quero contar para vocês o resultado de uma pesquisa que nós fizemos por meio de um formulário online, onde 13 estudantes da UENG, da Unidade de Ibirité, dos cursos de Pedagogia e Letras, participaram. A partir desses levantamentos que nós fizemos no formulário, nós obtivemos o seguinte resultado. 100% dos usuários utilizam o Windows como ferramenta para atividades acadêmicas. 69,2% daqueles que responderam o formulário disseram que sabem o que é um software livre. 92,3% responderam que trocariam o sistema operacional proprietário por um livre. E 84,6% dos usuários disseram que pretendem utilizar o software livre em sala de aula. Baseando nesses números, nós percebemos que, mesmo a maioria dos usuários sabendo o que é um software livre, se é que realmente sabem, ainda utilizam um proprietário para a realização de tarefas acadêmicas. Então, vamos começar do básico para depois aprofundarmos nessa pesquisa e nesses resultados. Então, o que seria um software livre? A grosso modo, software livre seria uma ferramenta tecnológica que respeita a privacidade dos usuários e não coleta seus dados pessoais. Assim, os usuários possuem a liberdade, o que não está relacionado à gratuidade dos sistemas, de executar, copiar, editar, compartilhar e melhorar aquele software. Dessa forma, os usuários têm mais segurança na hora de utilizar esses mecanismos, seja para estudo, trabalho, pesquisa ou até mesmo deleite. De acordo com o site Free Software Foundation, existem 4 princípios de liberdades fundamentais para que um software possa ser considerado livre. São eles: a liberdade do usuário de poder executar o programa como quiser, a liberdade de estudá-lo e modificá-lo, a liberdade de redistribuir cópias e a liberdade de distribuir cópias modificadas. Então, um software só é livre se ele permitir todas essas liberdades aos seus usuários adequadamente. Mas software livre não significa que eles não são comerciais. Ao contrário disso, um sistema livre deve ser disponível para uso, desenvolvimento e distribuição comercial. Ainda de acordo com o Free Software Foundation, o uso de sistemas diferentes desses livres causam danos relacionados à manipulação de seus usuários. Porém, o assunto ainda não é abordado com a dimensão que deveria. Sistemas operacionais. O sistema operacional é um agrupamento de softwares que possui como função principal o gerenciamento de recursos, armazenamentos, processadores, dispositivos e entre outros dados do equipamento. Esse sistema é o principal meio de comunicação entre o hardware e os softwares, estabelecendo assim a interface entre usuário e computador. Possui como função decifrar os comandos através do mouse, teclado e outras solicitações geradas pelo usuário. As ações e comandos gerados pelo usuário são enviados como respostas que são executadas e exibidas na tela. Um sistema operacional tem um sistema que reveza com outros programas durante sua execução, como uma espécie de controle sobre os demais programas, gerando uma gestão do processo computacional. Dentre as diversas funções, Vou citar as principais, como gerenciamento de processos, gerenciamento de memória, gerenciamento de recursos, entrada e saída de dados e sistemas de arquivos. Agora, vou explicar a diferença entre sistemas operacionais livres e sistemas operacionais proprietários. Um software livre pode ser considerado qualquer programa que possui seu código-fonte aberto, que permite o acesso ao código-fonte, que é responsável pelos comandos que dizem ao computador o que fazer. Sendo assim, podem ser modificados sem autorização, pode ser copiado, utilizado e redistribuído por qualquer um de seus usuários. Um dos exemplos mais conhecidos é o Linux. Já o software proprietário seria aquele sistema que exige uma licença com todos os direitos para uso e possui o seu código-fonte fechado, onde possui restrições a qualquer tipo de manipulação, por isso possui diversas limitações. É também chamado de não livre. É restrito qualquer tipo de redistribuição, cópias ou alterações, pois os direitos são completamente do seu produtor. Caso tenha necessidade de troca ou cópias, é necessário autorização. Temos como exemplo a Microsoft Office. Sendo assim, a principal diferença entre eles é a forma e tipo de licença que cada um acata em relação ao seu uso. O software proprietário adota um tipo de licença onde sua modificação não é autorizada. Já a edição e redistribuição do código-fonte no software livre é autorizada. Existem inúmeros benefícios quando utilizamos sistemas operacionais livres na educação. Mas você sabe quais vantagens são essas? A utilização de sistemas operacionais livres no ambiente educacional pode trazer muitos benefícios. É possível voltá-los para a educação quando realizamos a inclusão de programas educacionais, que poderão auxiliar a aprendizagem dos educandos. Quando uma rede de ensino for definir o sistema operacional que será utilizado nas escolas, ela deve se aprofundar nos termos de licença, privacidade e distribuição daquele software. Esse cuidado é importante, já que tanto professores quanto alunos terão acesso aos computadores. Toda a equipe escolar também terá acesso ao uso da tecnologia, seja na secretaria, na biblioteca, na supervisão ou na direção. Sendo assim, é importante considerar a utilização de sistemas confiáveis. É altamente recomendada a utilização de sistemas operacionais livres no ambiente escolar. Assim, a livre distribuição permitirá que os educandos utilizem diversas ferramentas sem que a sua segurança seja colocada em risco, protegendo a privacidade dos usuários e priorizando o aprendizado livre. A utilização de softwares livres é vista como uma forma mais acessível de introduzir sistemas operacionais nos computadores da escola, já que na maioria das vezes não há custos para a sua instalação. Percebemos, então, que existem muitos benefícios e poucos custos para as instituições de ensino. Pode ocorrer uma dificuldade de adaptação e familiarização quando ocorre a implementação de sistemas operacionais livres nos laboratórios de informática das escolas, já que os sistemas proprietários são mais utilizados e a sua interface é mais conhecida. Entretanto, a utilização de sistemas livres deve ser incentivada e priorizada. Aos poucos, é possível transformar os costumes das novas gerações, permitindo que conheçam e aprenda um pouco mais sobre as tecnologias que utilizam e que realizem escolhas conscientes entre os diversos recursos disponíveis. O estilo ao uso de sistemas operacionais livres acrescenta novidades na educação brasileira, oferecendo mais liberdade e autonomia durante a escolha e distribuição e a adaptação de aplicativos e programas. Sendo assim, possui mais garantia de independência operacional no uso das tecnologias de comunicação digital. Bom, agora nós já conhecemos os que são sistemas operacionais livres, a diferença que eles têm com softwares proprietários e as vantagens de utilizá-los na educação. É importante nós termos em mente que os sistemas operacionais livres eles não são uma alternativa para lidar contra esses softwares proprietários. Eles surgiram como uma reação após o grande índice de uso e poder desse sistema. E nós não podemos falar de sistemas operais livres de educação sem apresentar para vocês uma alternativa para ser escolhida, não é mesmo? Para isso, nós vamos falar agora sobre o Linux, mas vamos voltar para entendermos um pouco da história dele. Em setembro de 1983, Richard Stallman lançou o GNU. O GNU era um projeto que tinha como objetivo criar um sistema operacional livre. Esse sistema era baseado em softwares que, diferente dos privados, eles tinham uma segurança para uma navegação protegida e liberdade para entender os códigos do mesmo. Então, com o projeto GNU, começa uma série de estudos, pesquisas e criações de sistemas operacionais livres. A partir daí, então, em 1991, o estudante finlandês Linus Torvalds cria o Linux, que passa a ser o núcleo do sistema GNU, mais conhecido também como kernel. Na época, Torvalds pretendia apenas fazer uma versão mais completa do Linux, porém o seu projeto se tornou um sistema revolucionário. O GNU Linux é um sistema operacional livre, responsável por todo o modo de comunicação do computador entre as suas particularidades físicas e o seu suporte lógico. Ele também é um sistema de código aberto, gratuito e flexível, sendo possível fazer correções e adaptações de modo mais prático, sendo uma ótima alternativa para deixar de vez de utilizar sistemas operacionais privados. Com o passar do tempo, o uso da tecnologia ele vem crescendo cada vez mais, refletindo na nossa sociedade. Esse crescimento ele refletiu também no meio educacional, onde algumas instituições fazem uso de computadores, tablets, para os alunos desde a primeira infância. De acordo com Carvalho Ferreira, em 2018, a utilização da informática nos dias atuais consegue ser um fator positivo na transformação de ensino, onde se consegue ter o acesso à informação de todos. Levando isso em conta, é necessário nós pensarmos a tecnologia e fazer com que ela realmente seja um fator positivo nessa transformação de ensino. E para isso, nós vamos ter então como aliado o Linux. O uso do Linux ele vai trazer grandes benefícios a ser utilizado na educação básica, já que é necessário trazer informação e conscientização para a sociedade sobre a vigilância. E na escola é um local ideal para trazer as alternativas de navegação segura, visto que hoje as crianças estão se inserindo no mundo virtual cada vez mais cedo. Porém, os benefícios eles vão além da proteção de dados. O sistema também oferece aulas mais dinâmicas, uma vez que existem plataformas apropriadas para essa área, com atividades e jogos educativos, tornando o momento de ensino-aprendizagem muito mais atrativo e, consequentemente, tendo uma maior participação dos alunos. Além disso, diferente de softwares privados, o Linux é um sistema operacional gratuito, o que faz dele ideal para as instituições educacionais, principalmente de ensino público, sendo a melhor escolha, então, para as mesmas. Portanto, nós podemos notar as qualidades e os benefícios que o Linux tem para substituir sistemas operacionais privados no nosso cotidiano, principalmente no âmbito escolar. Com material adequado e a capacitação básica para os docentes, esse sistema poderá ser um grande aliado, trazendo rendimento maior e um grande desempenho dos alunos, e é claro, de maneira segura, econômica e eficiente. Depois de todo esse conteúdo explicativo, onde nós falamos sobre o que é um software livre, o que são os sistemas operacionais, o que é o Linux, vamos voltar um pouquinho no resultado daquela pesquisa que eu falei para vocês no início, onde 69,2% daqueles que responderam disseram que sabem o que é um software livre. Baseando nesses números, nós percebemos que mesmo a maioria dos usuários, sabendo o que é um software livre, ainda utiliza um proprietário para a realização das tarefas. E aí os questionamentos que restam são: será que todas essas pessoas que dizem conhecer o que é um sistema livre realmente sabem os seus benefícios e os perigos de se utilizar uma ferramenta que coleta todos os seus dados? E daqueles que responderam que trocariam o sistema operacional de seus computadores, quantos realmente vão trocar? Certamente que o comodismo de se utilizar essas ferramentas mais conhecidas e ainda o não conhecimento abrangente do assunto são fatores de relevância para esses resultados. Esse trabalho foi desenvolvido na disciplina Tecnologia Digital da Vigilância em Massa às Fake News. Esperamos que tenham gostado e até a próxima!